Estas pesquisas no Google falam que metade dos brasileiros estão insatisfeitos com os seus relacionamentos e que até 80% dos casais traem um ao outro.